Quem é essa que vem surgindo como a luz da aurora? Quem é essa que o mundo rejeita e até ignora? Quem é essa que diante dos homens é desprezada? É chamada antiquada, arcaica, cafona, quadrada. Só porque ela não fuma, não bebe, nem vai à boate. E tal qual João Batista não teme o pecado combate. Quem é essa que entra na cova e o leão faminto passa a jejuar? É a igreja morena que Jesus vem arrebatar. Quem é essa que olha e só para no meio do céu? Quem é essa que canta e as paredes da prisão se abalam? Quem é essa que entra no fogo e o fogo não queima? Quem é essa que quando ordena demônios se cala? Quem é essa que enfrenta o gigante com uma pedrinha? Quem é essa que vence um exército com uma queixada? Ela foi vista por Salomão e descrita com tal precisão. Eleita de Deus que Jesus vai levar pra Sião. Quem é essa que enfrenta a luta de cabeça erguida? Quando falta a palavra, ela geme, porém é ouvida. Quem é essa que prega a palavra e guarda a doutrina? E procura andar da maneira que a Bíblia ensina? Quem é essa que vive na terra almejando o céu? Que rejeita o pecado que envolve o mundo cruel? Quem é esta que espera ansiosa o céu se abrir e Jesus voltar? É a igreja morena que Jesus vem arrebatar. Quem é essa que ora só para no meio do céu? Quem é essa que canta e as paredes da prisão se abalam? Quem é essa que entra no fogo e o fogo queima? Quem é essa que quando ordena demônios se cala? Quem é essa que enfrenta o gigante com uma pedrinha? Quem é essa que vence um exército com uma queixada? Ela foi vista por Salomão e descrita com tal precisão. Eleita de Deus que Jesus vai levar pra Sião.